todos somos verme homicida. Vivo dentro de la maza, o mi objetivo es matar. Vai pelar, neste xusto momento está a trabar. Non vexo nada, estou detrás dun dente. Falta pouco xa, pra morte de repente. O señor Ramón, traga saliva, eu agarro me forte. A campaíña, de nada serve empuxar pra dentro. Agora mesmo, xa bota un berro. Matar, o empresario explotador, matar. Jornalista fascista, matar. O político corrupto, matar. O nacio racista, matar. O empresario explotador, matar. Jornalista fascista, matar. O político corrupto, matar. O nacio racista. Logo ven o doutor a mirar a man. Meu Deus, morreu Don Ramón dos explotadores. El era o mellor. Sa loucos, choros, flores na mesa. Esta mañá está pechada a empresa. O seu chofer chora desconsolado. Era un can ben adestrado. Todos os fillos visten de chaqueta. Pregúntanse pa que vai ser a empresa. A muller que leva gafas de sol. Quizás hai a noite no televisor. Ata logo rapaces, dame mago a marchar. Boca ladiño pra outra maza. O home finou e o traballo rematou. O home finou e o traballo rematou. Matar, o empresario explotador, matar. Jornalista fascista, matar. O político corrupto, matar. O nacio racista, matar. O empresario explotador, matar. Jornalista fascista, matar. O político corrupto, matar. O nacio racista. ¡Hasta luego!